Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Sangue, Suor e Foto, seu podcast sobre fotografia. Hoje, o episódio número 20. Isso aí, continuação do 19, onde eu e o Rafael estávamos conversando sobre as minhas experiências e peripécias em um cruzeiro, trabalhando como fotógrafo, viajando pelos mares do Caribe. Então, se tu caiu aqui de paraquedas agora, esse episódio é uma continuação. Pare por aqui, volte e escute o episódio 19, que é a primeira parte, senão tu não vai entender nada. E, dito tudo isso, vamos ao que interessa. Não são só coisas negativas, é por isso que eu fiz uma lista aqui nas considerações finais. Que eu botei assim, ó, considerações finais, prós e contras, mas na verdade eu só botei prós. Porque, porra, não desanimar as pessoas que estão querendo trabalhar no navio aí, porque é legal, afinal das contas é legal. Se tu não tá lá por necessidade, como é o caso dessas pessoas que eu falei, se tu tá lá pela experiência, vai ser bacana. Vamos falar aí da lista então, agora? Vamos aí. Considerações finais, então, prós e contras. E é como eu escrevi aqui, ó. Depois de ter falado bastante mal, vou tentar deixar os contras de lado e dar mais ênfase aos prós, que não falei muito, tá? E é claro que existem muitos pontos positivos, que a gente não pode resumir tudo em trabalho, né? É óbvio que existem muitos momentos de descontração e existem muitas coisas legais lá também. Eu botei aqui, ó. Primeira, que é a oportunidade de viajar de graça. Olha a quantidade de lugares que o cara conhece. Eu, por exemplo, conheço tanto lugar que eu não sabia que existia. Porque quando tu olha, por exemplo, o Caribe no mapa, são lugares, às vezes, que são tão pequenos que não aparecem no mapa. Não aparecem no mapa. É claro que, por exemplo, hoje em dia, com Google Earth, a gente tem como lá e olhar. Mas se tu pegar um Atlas, um Mapa Mundi, não aparecem esses lugares, meu. São ilhas muito pequenas, são lugares muito pequenos que não tem muita relevância, então não aparece no mapa, que eu não fazia nem ideia que existiam. Por exemplo, ali as Ilhas Virgens. Existem muitos lugares lá, cara. Existem muitos, muitos lugares, meu. Uhum. Enfim, é isso. É a oportunidade de viajar de graça. Tem uns caras lá, por exemplo, meu, que os caras já trabalham tipo, há uns 10 anos no navio. Os caras conhecem o mundo inteiro. Não existe um país que tu fale pro cara, não conheço, já fui lá. Caramba. Tem cara lá que conhece, tipo, todos os portos do mundo, assim, meu. Mas é claro, né? Eu não sei até que ponto isso é legal e até que ponto eu tenho que chorar pelo cara, né, meu? Porque, porra, o cara trabalhar 10 anos na vida é foda. Mas, enfim. Isso é um ponto legal pra quem tiver a fim de curtir a experiência aí. E é como eu disse, né? Sempre tem tempo pra sair e pra conhecer. Então, é isso. Poder conhecer outros lugares. Aí eu botei aqui. Segundo ponto positivo, que é a oportunidade de trabalhar com outros fotógrafos. É muito legal. Eu não sei tu, sabe? Mas eu, por exemplo, eu sempre que eu tive a oportunidade de trabalhar com outros fotógrafos, foi tipo assim, ó, mais um fotógrafo. Ou sei lá, no máximo mais dois fotógrafos, sabe? E lá tu tá rodeado por 10 fotógrafos o dia inteiro. Pra trocar experiência, pra trocar equipamento. É muito legal, assim, cara, sabe? Tu ir dormir de noite, tu deitar na cama e... Pá, o que que vocês... Eu fiz uma fotografia, assim, essa não sei o que, sabe? E poder ficar conversando sobre fotografia até na hora que tu vai dormir, sabe? E tu sabe que tem outro fotógrafo ali contigo. Não é só um cara que gosta de fotografia, não. É um cara que tem como profissão fotografia. Então, um cara sabe pra cacete, assim. Isso é muito legal, sabe? A oportunidade de poder conviver com outros fotógrafos e trocar experiências diferentes e trocar informação, sabe? Descobrir coisas novas através das outras pessoas, assim. Isso é uma coisa a se considerar, né? É uma coisa que foi uma das coisas que eu notei de cara, assim. Pá, que legal isso, né? Tipo, o meu primeiro dia, assim, quando a gente tava no quarto e os caras, ah, de onde é que tu é? Brasil? Ah, e vocês? Ah, Filipinas. A gente não ficou perguntando, ah, e aí, o que que tu faz? Ou, não, o que que tu faz? Mas, ah, tu tem família? Ah, tu tem filho? Não sei o que. Não, as perguntas eram, ah, que máquina que tu trabalha? Ah, que não sei o que. Bah, tu faz fotografia isso? Ah, não sei o que. Sabe? É tipo, porque a gente tem os mesmos interesses em comum. Todos gostavam de ser fotógrafos também, né? Exato, cara. Ah, todo mundo ou gosta. Alguém que tava lá porque, sei lá, calhou de trabalhar como fotógrafo e tô lá. Ah, mas é que ninguém aprende a ser fotógrafo porque não gosta, né? Ah, sim, mas de repente... Ah, o cara não é, ai, não gosta de ser fotografia, mas tem que aprender a fazer fotografia. Ninguém assim, né? Geralmente quem aprende fotografia aprende por hobby. Começa fazendo por hobby. Então é porque gosta, né? Entendi. Normalmente é assim, né? Mas é isso, cara. É a oportunidade de poder conviver. Porque assim, ó, tu acorda, tá com os caras, velho. Tu vai pro trabalho, tu tá com os caras. Tu vai almoçar, tu tá com os caras, meu. Tu vai tomar o café da tarde, tu tá com os caras. Tu vai jantar, tu tá com os caras. Tu passa o dia trabalhando, tu tá com os caras. Tu vai dormir de noite, tu tá com os caras também. É 24 horas, bem dizer, tu tá com um fotógrafo e é fotografia 24 horas por dia. Mas enfim, vamos Entendi. lá para o ponto número 3, que é conhecer pessoas do mundo todo. É, isso é muito bacana, meu. Não só pelos tripulantes, mas pelos Passageiros. passageiros também. Tu conhece pessoas literalmente do mundo inteiro. E é como eu disse ali, ó, de lugares que me dava vergonha às vezes. A pessoa fala assim: ah, sou de tal lugar. Eu não faço a menor ideia de onde é que é o país. Se o cara chegar e me apontar na África, ah, beleza, então é na África. Se o cara chegar e me apontar na Rússia, lá, então é na Rússia. Eu não faço a menor ideia. Tem tanto lugar no mundo que a gente desconhece, meu. Tem tanto país pequeno. É impressionante. Não, isso é uma coisa de louco mesmo, assim. Eu ficava com vergonha de não saber onde é que as pessoas é. E olha que a gente pode se dizer que a gente não é muito ignorante. A gente, eu, tu, por exemplo, a gente gosta de viajar, a gente gosta de ficar olhando o mapa e se interessa por culturas diferentes, por países diferentes. Mas eu, velho, olha, não sabia de onde é que os caras eram. E isso é bacana, assim. E olha, eu acho que um exemplo até que me veio na cabeça agora, que exemplifica muito bem isso, eu acho que foi minha última noite de navio. A gente parou para comer uma pizza lá, né? Tava eu e mais umas quatro pessoas. Um da África do Sul, outro morava perto da Rússia, a outra era algum lugar da Europa, e o outro cara era um Milos, cara. Também em algum lugar lá, para aqueles lados da Rússia lá, que eu não sei porque eu não conheço o país, então eu acabei nem memorizando. E aí, esse Milos, né, esse cara aí que é lá perto da Rússia, ele foi visitar a África do Sul, então eles estavam conversando. Ele estava falando com o cara, ah, porque quando eu fui na África do Sul, não sei o quê, e aí o cara da África do Sul estava falando de como era a África do Sul. E tu fica pensando assim, ó, porra, olha a vida que os caras têm, coisa completamente diferente da vida que eu tô acostumado. Falando que, por exemplo, ele teve que comprar uma arma, tá, para matar os macacos que entravam dentro da casa do. Para roubar as coisas na casa. E ele tinha que comprar uma arma para começar a matar a porcaria dos macacos. Tipo que nem a gente no Brasil, por exemplo. Ah, tá tendo uma infestação de rato. Compra uma arma para dar um tiro nos ratos. Não, cara, lá era os macacos entrando na casa do cara e bagunçando com a casa do. E o cara não mora no interior. O cara mora na África do Sul, lá na cidade onde teve a Copa, inclusive. E lá no centro da cidade. Às vezes vai macaco lá, velho. E aí o outro falando assim, não, é mesmo, tem muito macaco. Daí ele tava falando assim, ah, porque quando eu fui na África do Sul, eu tava passando com o carro, eu tive que parar o carro, porque tinha um monte de macaco passando na frente, e os macacos pararam na rua. Só que assim, eram uns macacos de, sei lá, de meio metro, 1 metro de altura, sabe aqueles macacão grandão? E o cara falando, não, é mesmo, tem um monte de macaco lá mesmo. E eu pensando assim, caralho, tu imagina, né, quão diferente, né, cultura das pessoas, né? O que que é que nem eu falar, pô, olha o que que a gente faz no Brasil, faz nem ideia. Tipo, falar sobre a nossa cultura é a cultura dos caras. Aí eu falando com a guria sobre neve, por exemplo, ela falando que da onde ela mora lá, quando neva, fica tanta neve que, tipo, fecha a casa, né? A pessoa fica trancafiada dentro da casa. Tipo, fica às vezes 8 metros de neve. Aí tu tem que abrir um corredor de 8 metros para poder sair, sabe? São realidades completamente diferentes e pessoas do mesmo mundo, né? E tu É verdade. ter, tipo, a oportunidade de poder conviver com essas pessoas, né? E trocar experiências, assim. Eu acho muito, muito interessante e muito válido. Uma lição de vida, né, meu? Tipo, tu aprende muita coisa, assim. Até para se relacionar com as pessoas. Tu vê que muitas vezes o que tu considera ser má educação não é, né? É porque na nossa cultura é ser mal educado. E outras que tu pensa que tu tá agradando, tu pensa que tu é educado, que tu é legal por fazer tal coisa, talvez seja educado em outras culturas, sabe? Então tu aprende a ter esse respeito por outras formas de pensamento. E olha que eu até sou suspeito para falar, porque eu já moro aqui nos Estados Unidos, e tu também, tu viaja muito pelo mundo, sabe? Tipo, assim, como outras pessoas gostam de viajar, a gente até tem uma percepção melhor sobre isso, sabe? Sobre formas de pensar diferente. Mas lá, eu acho que é um bagulho, uma hipérbole, assim, elevada ao extremo, sabe? Entendi. Porque tu é obrigado a conviver 24 horas com as pessoas, então tu tem que respeitar muito, Gostou, assim, cara. Tu tem que respeitar muito as outras pessoas, porque tu. Bom, quantidade de coisas que tu não gosta, que tu escuta a todo momento, é impressionante, né? Só que é aquilo, né? Às vezes o cara nem tá falando por mal, porque a forma deles falarem lá no. o país deles, né, cara? E é aí que entra o respeito mútuo, assim, pelas pessoas. E outra, imagina E... assim, ó, que são pessoas do mundo inteiro ainda e nenhuma tá falando a própria língua, né? Que ainda gera uma confusão do caralho, né? Às vezes tu tá querendo falar uma coisa, tu não te expressou bem, porque não é a tua língua materna, o inglês, e o cara também não é a língua materna, então o cara ainda entende uma terceira coisa, aí tu vê, né? Isso é bacana. E existia bastante respeito do das pessoas. Cara, existe uma amizade muito grande porque aquilo ali acaba sendo a tua família, né, meu? É como eu te disse, tu convive 24 horas com as pessoas e a tua família, né? É as pessoas que tu compartilha tudo, né, meu? Se tu consegue um filme novo lá, por exemplo, porra, tô com um filme aqui, ó, não sei o quê, já passa pra todo mundo, sabe? Todo mundo se ajudando. É isso? Entendi, sei. Eu não sei como te descrever, assim, eu acho que é bem aquela coisa, sabe quando tu vai morar em alojamento da universidade, que tu é obrigado a morar com outra pessoa durante 4, 5 anos, o tempo que tu tá na faculdade, assim, meu? A pessoa acaba Sei. sendo como se fosse tua família, né? Que tu vive com a pessoa, é mais ou menos isso. Tu vive, sei lá, quantas mil pessoas lá no navio e é quem tu vê todos os dias, né? Quem tu é obrigado a trabalhar e conviver junto nas tuas horas vagas, é quem tu vai sair para caminhar nas cidades, é pra quem tu vai almoçar junto, tu vai jantar junto. É a tua família, né? Então, tá. Vamos para o próximo. O próximo aqui, o quarto, que ponto positivo que eu coloquei, que eu já falei, que é comer feito um rei, né? Come feito um alucinado. Quem tem tendência a engordar, já era. Ainda bem que não era seu caso, É, ainda bem que não é meu caso. O máximo que eu fiquei foi com uma pancinha, mas já perdi. Então, vamos pular para o quinto tópico aqui, que eu coloquei o seguinte, fotografar. O negócio é o seguinte, a gente costuma fazer entre 500 a mais de 1.000 fotos por dia. Tipo, é fotografia que não acaba mais. É fotografar, fotografar, fotografar, fotografar, fotografar, fotografar. Isso aí conta 1.000 vezes. Conta 1.000 vezes fotografar que tu vai saber o que que é. Então, assim, ó, é um excelente laboratório para poder estudar, seja lá o que tu quiser. Tipo assim, ah, tô, vou pensar em usar dessa forma aqui agora. Tu vai poder fazer sei lá quantas 1.000 fotografias usando aquela forma e testar, será que funcionou, será que não funcionou, para testar novas técnicas. Ah, será que se eu segurar a câmera desse jeito aqui não é melhor? Ah, vou tentar usar na modo de abertura, não sei o quê. É muita foto, então tu pode testar e tirar ali a prova mesmo, realmente praticando se funciona, não funciona, vendo o que que é legal, o que que não é. É exatamente como eu escrevi aqui, é um excelente laboratório para estudar novas técnicas, ou seja lá o que tu quiser te aperfeiçoar, né? Porque foto é o que não vai faltar para te poder praticar. Ah, é bem como eu falei aqui, ó. É a chance de poder praticar por mais de 10 horas por dia e ainda ser remunerado. Né? É, parece atraente. Te dizer, eu peguei em tal. Tanta foto, cara, tanta foto, que eu aprendi de tal forma que eu olho o screen ali da minha câmera, cara. Eu olho o LCD, eu já sei exatamente como é que vai sair a foto. Sabe quando eu tenho uma resposta assim, ó, bati dias, tum, já sei exatamente como tá a foto. Porque tu sabe, né, que tu olhar no monitor não tem nada a ver com tu olhar no LCD da tua câmera, né? Mas eu já peguei tal prática no troço que eu olho ali e já sei exatamente o que vai acontecer. Eu olho uma foto, por exemplo, tanta foto, que eu olho uma foto, tum, eu já sei exatamente quanto f-stop ali eu tenho que aumentar, diminuir. Eu já sei quanto de power a mais no meu flash eu tenho que colocar ou diminuir para ter a luz que eu quero. Sabe? É tamanha prática, quantidade exorbitante de fotografias. E sempre olhando, ah, ficou assim, ficou assado, sabe? Que tu acaba aprendendo, né? Decorando, né? Entende? Próximo tópico que eu coloquei aqui, número 6, que é dinheiro. Como eu disse, o salário não é lá grandes coisas. É o que? 1.200, 1.400, talvez 1.500 dólares. Mas o que acontece? Se tu for pensar que em países como o Brasil mesmo, ganhar esse valor não é tão fácil, né? Tipo, não é todo mundo que ganha 3 mil dólares aí, certo? 3 mil dólares não, 3 mil reais, né? 1.500 dólares. Não tá tão fácil assim conseguir emprego que ganhe esse valor. E se tu pensar que tu não tem gasto nenhum, tu não gasta com aluguel, tu não gasta com transporte, tu não gasta com comida, tu não tem gasto. É 3 mil reais limpo pra ti, até que às vezes não é um mau negócio, né, cara? É uma boa forma de conseguir juntar com dinheiro. Então eu colocaria como um dos pontos positivos dinheiro. Ponto positivo número 7 aqui, oportunidade de carreira. É um lugar que é muito fácil crescer, é muito fácil crescer de posição no navio. Eu acho assim, ó, se eu vou até ler o que eu escrevi aqui, ó. Se seu inglês for bom se trabalhar duro não é um problema, se você for uma pessoa sensata e viver longe da família e dos amigos não te incomoda, é muito fácil crescer de posição e obter algum cargo de gerência. Muito fácil conseguir crescer lá dentro. E eu acredito que os cargos de gerência, até que os salários não são tão maus assim. Eu não sei exatamente quanto é, mas eu acredito que seja no mínimo uns 2.500 dólares, meu. Olha, eu acredito que seja entre 2.500 e 3.500, o que não é nada mal, né? Como eu disse, é um dinheiro limpo, então 5 mil a uns 7 mil reais aí por mês, limpo, sem ter gasto nenhum, até que não é ruim, não, né? Não, mas é aquela coisa assim que a gente sempre discute, né? Aliás, que a gente tava falando no começo do episódio, é sempre bom também pesar. No seu caso, isso não era o motivo de você estar lá, né? Então tem um peso diferente. Ah, é. Eu completamente estava pela experiência, não estava pelo dinheiro. Eu nem cogito, mesmo ser gerente lá, eu nem cogito, porque é muito estresse para, sei lá. Vamos lá. Ponto positivo número 8. Não existe monotonia. Aliás, não existe monotonia. É aquilo, né? A gente está sempre mudando, a gente está sempre conhecendo pessoas novas. Toda semana são 2.000 pessoas novas, são 2.000 passageiros novos, tá? Sem falar que toda semana são vários tripulantes novos, toda hora tem gente saindo, indo para outro navio, a gente substituindo, ou gente indo de férias, gente chegando nova. Cara, tem uma rotatividade muito grande de pessoas. Tu tá sempre conhecendo pessoas novas, tu tá sempre fazendo alguma coisa diferente, um trabalho diferente, porque sempre tem alguma festa nova, ou alguma ocasião, ou algum lance novo lá, não sei o quê. Então é isso, não é monótono, tu tá sempre mudando e sempre aprendendo coisas novas. Para quem não gosta de monotonia, é um prato cheio. Outra coisa que eu esqueci de falar também é que a gente sempre tem treinamentos diferentes. Como eu falei lá no começo, existe uma preocupação tremenda com questão de segurança. Então, toda semana a gente tem algum treinamento relacionado à segurança. Que tipo de treinamento? Sim. Incêndio, resgate, o quê? É, tudo que é coisa relacionada a isso. Por exemplo, na minha última semana eu tive um treinamento. Eles costumam fazer a cada pelo menos 5 em 5 anos, não menos de 5 em 5 anos. Eles falaram que a última vez que eles fizeram esse treinamento foi há 7 anos atrás, porque é muito caro fazer. É como se o navio, quando vão o navio, vai afundar e todo mundo tem que pular do navio para as balsas de ar, sabe? Aí o que que acontece? Eles botavam tipo um cano lá de cima, velho, e tu tinha que pular lá de cima, velho. Mar, meu. Bah, quase caguei nas calças. Ô, meu, porque assim, é um prédio de 12 andares. Tu imagina, tem 14 andares o navio. O bagulho é como se fosse um prédio de 14, 15 andares, né? Eu tive que pular lá de cima, meu. Tá louco? No mar, meu. O bagulho é muito, muito alto. Fazer, e é isso, toda semana então tem treinamentos novos, né? Sabe, sempre tem treinamento legal, assim, tal. É uma pena que eu não fiquei tempo suficiente para ir nos treinamentos que eles mostram como funcionam as casas de máquinas lá, o motor, esses negócios, sabe? Que eu até gostaria de ir lá conhecer. Então tá, meu, vamos para o ponto positivo número 9. Eu coloquei, ó, aprender novas línguas. É a chance para quem quer praticar inglês, por exemplo, tu vai falar inglês o dia inteiro, 100% do tempo, né, meu? É muito bom para quem sabe um pouquinho de inglês, está querendo praticar. Eu acho que melhor do que às vezes fazer um intercâmbio até, de repente, ir trabalhar num navio aí, porque tu vai conhecer não só um país, mas tu vai conhecer diversos países e vai poder falar o inglês aí o tempo inteiro, né? E não só para o inglês, mas tem pessoas lá, meu, que até como eu escrevi aqui no post também, botei assim, ó, não para não aprender só o inglês, mas aprender muitas outras línguas. Botei aqui alguns colegas que trabalham lá, os caras que trabalham há mais tempo, assim, por exemplo, os caras falam três, às vezes quatro idiomas diferentes, porque tu tá tão convivendo constantemente com pessoas falando outras línguas, sabe, que tu acaba aprendendo, né, com a Nossa, cara, isso não. é ótimo. Lembro até da quando a gente se conheceu, né, Leandro? Lá no albergue em Salvador, né, que tinha um monte de gente falando vários idiomas e era uma delícia poder praticar outras coisas, né? É, exatamente isso. Outras Tu se coisas lembra? até. A gente estava numa mesa e a gente estava falando uns quatro idiomas diferentes naquela mesa, né? Só para as É. pessoas não sabem, assim, ó, tava eu, o Rafael e mais uns cinco amigos. Eram cinco pessoas ali, né? Que a gente Era tinha mais ou menos conhecido isso. no hostel lá em Salvador. Aí era assim, ó, a gente conversava em português, espanhol, francês e inglês. Quatro línguas diferentes, né, meu? Era isso mesmo. E é exatamente isso. É isso 24 horas por dia, né? Diversas línguas. Então, tu aprende diversas palavras novas. Se tu tá afim, por exemplo, pra ti, que tu estuda francês, puta, tu ia poder praticar francês lá o tempo inteiro, se tu quisesse. Porque sempre tem pessoas que falam francês, sabe? Não só com relação aos convidados, né? Com relação aos tripulantes mesmo, né? Existem muitas pessoas da França e tarará, né? Ah, deve ser legal. É, muito, muito legal, muito legal. Ah, eu aprendi um monte de palavra, um monte de língua, né? Muito bacana. E agora, eu falei que é 9 pontos positivos já, né? Pois é, fiquei pensando, pensando, pensando no 10º ponto positivo, mas não consegui pensar, meu. Não me vem nada na cabeça. Então, só para não deixar vazio e para zerar aqui, 10 pontos positivos, eu acho que eu vou dizer o seguinte, que é a quantidade de anticorpos que a pessoa pega, velho. Tá? Tá Não, eu acho sempre que um outro doente, seria cara. melhor, né, Neno? Ô, meu, o Eu cara acho que tá a experiência. sempre doente, meu, velho. Eu não acredito. Eu tava 3 meses lá, passei 3 meses doente. Não, Bah, tu mas eu acho tá. que a experiência de vida é mais do que a quantidade de anticorpos, né, Não, tu pega anticorpos do mundo inteiro. Pra seja onde tu for viajar, tu não vai ficar doente mais. É, e assim, ó, o cara tá vivendo num ambiente fechado, sabe? Tipo, um environment é completamente fechado, porque tu tá numa gaiola, né? Neno? Uma pessoa ficou doente. Tu sabe, tu tem certeza absoluta assim, ó. Eu já sei que eu vou pegar aquela doença também. A questão é quanto tempo vai levar. Se vai ser em 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Mas é batata, meu. O bagulho vai passando de uma pessoa pra outra, uma pessoa pra outra, uma pessoa pra outra, pum, chegou na tua vez. Sabe aquele bagulho de passar batata quente, assim? É assim. Não tem. Sabe? De um vai passando pro outro, vai passando, vai passando. O cara ficou doente ali, todo mundo vai ficar. E eu quase Entendi. não te falei, eu quase fiquei em quarentena lá, quase tive que entrar em quarentena, inclusive. Que horror. Tava assim, ó, eu dormindo com uma. Isso eu fui pra. Eu tava dividindo um quarto com um cara, com esse cara aí da África do Sul que eu falei, e com um cara que era num país perto da Rússia lá, que eu não sei de onde é que era, tá? E esse cara aí, o Milos, né, meu? Amigão até, pô, o cara, gente finíssima, cara. Eu até troco ideia direto com ele, mando e-mail e tal. E eu sei que o cara fazia uns 2 dias que não aparecia, meu. Onde é que tá o cara, né, meu? Não vejo mais o cara na cabine. A gente costuma sempre dormir conversando, né, meu? Sabe, trocando ideia e tal, né? E, pô, não vi mais o cara, meu. E aí eu sei que até que eu tava isso fazia uma semana que o cara tava gripado, né, meu? Fazia uma semana que o cara tava gripado, reclamando, pá, com febre, caralho, não sei o quê. E aí eu sei que chegou um dia, meu, veio meio gerente assim, ó, o que que tu tá fazendo, não sei o quê, tu tem que ir agora lá no laboratório, né, tu tem que ir agora, não larga o que tu tá fazendo, eu, porra, tava batendo foto com a máquina ali, não sei o quê, não larga tudo, agora tu tem que ir lá, e acha o Werner, que é o cara da África do Sul, tu tem que levar ele, vocês dois têm que ir lá agora, imediatamente, larga tudo que vocês estão fazendo e vão lá. Aí é moral da história, né, meu, cheguei lá. As mulheres começaram a fazer uma bateria de exame, assim, né? Perguntando se tava sentindo, tava com sintoma de não sei o quê, tirando febre, não sei o quê, parará, não sei o quê. E, ó, meu, o cara pegou uma doença grave, cai em quarentena. Esse cara que tava no no nós na nossa cabine. E aí, assim, ó, se a gente tinha qualquer sinal de ter a mesma doença do cara, a gente ia ter que entrar em quarentena também, porque era um bagulho meio grave lá. Ah, era tipo, sabe essas gripe. Ah, não sei o quê. Sabe essas gripes que tem nome mais sofisticado, assim? Sei, sei. E eu sei que a moral da história, depois de uma semana, o cara apareceu lá de novo, o cara falando, bah, quase que eu morri, né? Não de pela doença, mas de tédio, que fica completamente sozinho, né? Até pra dar comida, os caras não podem ver, os caras, sabe, parece presídio, assim, os caras abrem uma portinha, botam o prato, fecha a portinha, velho. Completamente isolado, né? Sem ter nada pra fazer, né, cara? É foda. Ô, cara, não tem internet, a internet é horrível de cara, né? Por isso que eu andei sumido na internet, um monte de gente falando, bah, por que que não entra, não sei o quê. Assim, ó, eu até tinha internet no navio, mas é muito caro. E não é só o fato de ser caro, mas é de uma lerdeza, meu. Que leva, às vezes, minutos para abrir uma página, o cara desiste. Não tem condições, meu. Eu me lembro que eu gastei 15 minutos para ler 13 e-mails uma vez. Porque tu imagina assim, tu tá lá no meio do oceano, imagina como é que é o sinal, né, velho? Bagulho E é quando você tartaruga. descia na cidade, você não pensava em passar numa lan house, alguma coisa assim? Às vezes eu passava, mas a maior parte das vezes eu. Ah, tipo, eu tô ali pra curtir o lugar, não sei o quê, ficar com internet. É. Internet às Outra vezes é um coisa pouco não de vício, passageira. um pouco de rotina. O cara tá tão acostumado a todo dia entrar na internet que vira uma rotina. Tipo, é um Exato. ritual, assim, não é nem que o cara tenha alguma coisa pra fazer, né? É Que isso quando mesmo. tu te desacostuma, tu já nem sente falta mais. Eu entrava lá de vez em quando e pá, olhava meus e-mails, olhava o que tinha de importante mesmo. Entendi. E aí o cara vai ler a notícia do mundo para ler o que é? Ah, que o Corinthians foi campeão. Eu desisti, né, cara? Não li mais notícia, né, velho? Muita inveja, né, Nando? Mas vocês deram sorte que vocês pegaram um Chelsea destruído já, né? Ah, claro, né? Imagino que É, o. tu sabe. Para que vocês Não era o perderam? Chelsea que ganhou o campeonato na Europa, velho. Não era o Ah, mesmo. não. Também não era o Corinthians que ganhou a Libertadores, né? Não, tu quer dizer não era o juiz, né? Porque o Corinthians era o mesmo. Ah, claro, claro. É sempre o juiz, né? Tu quer dizer que não era o mesmo juiz, é isso que tu quer dizer, né? Como é chorão esse Nena. Foi, acabou o dinheiro ou eles eram mais caros lá, velho? O que que aconteceu? Porra, até esqueci de te falar. Bom, vamos para a parte final então, vamos encerrar o troço. Não tem muito mais o que falar, né? É, acho que é isso mesmo. Vamos aí para a leitura dos e-mails e tal, né? Então tá. Sim. Então vamos dar a nossa vírgula sonora aqui. Tic-tic. Então tá, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Sangue, Suor e Foto. Espero que eu tenha ajudado aí a quem tem curiosidade saber como é trabalhar em um navio. Espero que eu tenha ajudado a quem pense em talvez ser fotógrafo de navio. E quem tinha curiosidade em saber onde é que eu andei por esses 3, 4 meses aí que eu tava sumido, que eu não tava gravando. Porque, como eu já disse, quem acompanha o nosso grupo lá no Facebook sabe que era tudo gravações, que eu não estava gravando em tempo real aquilo. Era tudo gravações que eu já tinha deixado editado para só colocar no ar ali, certo? Que mais que eu ia falar? E é isso, acho que a gente pode voltar agora então a nosso bom e velho leitura dos e-mails. Mas Pois antes é. disso, eu tenho uma novidade para te falar. Não te falei. Adivinha só, tu vai dar risada, cara. Até eu tô dando risada. Comprei uma Canon. Comprou uma Canon? Comprei uma Canon. Qual Rapaz. Canon? Mas então, eu fui louco, mas não fui louco. Tão louco assim. Eu não comprei uma câmera, eu comprei uma mochila. Porque pra câmera Canon não é lá grandes coisas. Mas pra mochila, olha o que eu vou te dizer. Parabéns. Tá de parabéns. A mochila perfeita. Tava com um problema. Como eu tô com dois corpos agora, né? Eu não conseguia botar tudo na bolsa que tu me deu. Sabe aquela boa e velha bolsa que a gente já falou tanto nos outros episódios? Eu não conseguia Sim. colocar todas as minhas coisas na bolsa. Porque assim, ó, eu tô com duas câmeras, meu flash e três lentes. Não tem como colocar tudo naquela bolsa, então era sempre um problema, que tinha que acabar escolhendo uma câmera e a outra lente eu tinha que botar no bolso, ridículo. E aí agora eu comprei Entendi. a bolsa, cabe tudo ali dentro, perfeita. E principalmente o preço dela, eu paguei muito barato, paguei em torno de 30 e poucos dólares. E assim, ó, no eBay, aliás, no Best Buy, ela tá quase 80 dólares. Aí o que que eu fiz? Eu fui no Best Buy e eles têm aqueles negócios de, ah, nós batemos o melhor preço, não sei o quê, sabe? Aí eu mostrei aqui, ó, o Amazon tá vendendo por 38. Aí eles pegaram e me cobraram os 38 que tava lá. Mas é fantástica. E até para quem, ah, que tanta coisa aconteceu nesses 4 meses aí que a gente não tá gravando nenhum episódio, que inclusive eu comecei a fazer alguns reviews, né? Eu não sei se vocês já notaram. Tô colocando no canal aqui do YouTube, que inclusive uma vez eu tinha falado por que que eu tinha continuado, mantido o nosso canal no YouTube, já que era só áudio, e eu tinha solucionado o problema de colocar o áudio no post, né? E eu falei, ah, porque eu tinha intenção de fazer alguns vídeos. Pois é, eu comecei a fazer esses vídeos agora. Eu já fiz alguns reviews. Eu fiz um review da D600, que é a câmera nova que eu comprei. Eu fiz mais um review da Lenspen, que é o que a gente sempre fala, né, meu? A famosa Lenspen, mas ainda não tá no ar, eu tô acabando de editar, então provavelmente em alguns dias eu vou colocar no ar, mas eu coloco lá no grupo e eu vou. Ah, mais uma coisa aí para quem quiser, entre no nosso grupo do Facebook, coloque lá Sangue, Suor e Foto, vai aparecer o nosso grupo. Entre lá ou vá direto no nosso blog, vá em contatos, lá tem um endereço tanto pro grupo do Facebook, tanto quanto para o endereço do Twitter. Então, sempre que eu coloco alguma coisa nova, que eu disponibilizo algum vídeo, alguma coisa interessante nova, eu dou uma tweetada ou coloco lá no grupo do Facebook. Então, se vocês quiserem sempre estar aí atualizado, né, de quando sair alguma coisa nova, acompanhe no grupo ou no Twitter. Enfim, eu nem sei mais o que eu estava falando, meu. Que eu tinha comprado Dos a vídeos. mochila. Ah, não, é. Então, eu comprei a mochila e eu pretendo fazer um review dessa mochila, porque ela é muito boa. Ela tá assim, ó, é excepcional. Se eu acho que tudo aquilo que a Canon deixa perder nas câmeras, Se concentraram na mochila aí. Mas não vou entrar nessa discussão com o Rafael, porque o Rafael Não está afim. é muito cabeça dura, nunca dá o ponto de torcer. E é isso, vamos ler. Ó, assim, ó. A gente recebeu muitos e-mails que a gente respondeu todos, mas que acabamos não lendo em função, como a gente falou, que nós não estávamos gravando os episódios. Mas então eu vou tentar ler só o último e-mail que a gente recebeu, tentar ser compacto, mas enfim. Para quem estiver pensando em escrever e pensar, pô, mas sacanagem, os caras não vão ler o e-mail, então para que eu vou escrever, né? Que falta de consideração. Não. A gente respondeu todos os e-mails, a gente só não vai ler os e-mails, tá? Desse intervalo aí que a gente não estava gravando. Então só vou responder o último aqui, que é do Jorge Humberto Alves. Ele pergunta assim, ó: quero saber a opinião de vocês sobre os cartões de memória Wi-Fi da SanDisk. Qual será o melhor para a minha Canon T4i? Tu que tem Canon aí, Rafael, tu quer responder? Então, na verdade, eu não conheço esse cartão. Para mim é novidade no e-mail, inclusive. Aí eu fui procurar, né? Fui ler isso aqui e ele disse que ainda não está disponível para o Brasil, né? É uma coisa recente. O que que ele faz? É um cartão que consegue distribuir, compartilhar as fotos instantaneamente para algum tablet, smartphone, né? Eu não sei qual é a sua, como fala, intenção ao comprar um cartão desse. Eu realmente ainda não entendo direito a funcionalidade. É porque talvez pelo fato de eu estar um pouco avesso a redes sociais, essas coisas todas, eu não vejo muita função. Mas de repente, né, essa distribuição em larga escala possa ser útil. Mas eu não sei, nunca vi, nunca, não sei como funciona. Eu acho que eu não tenho como agregar nada à sua Pois é, então, a sua Humberto, se eu ia necessidade. falar, mas você deu azar, porque eu não entendo nada também de cartão de Wi-Fi. Mas É assim, ó. Wi-Fi mesmo, é. Mas assim, Você ó. tem Não ideia? sei nem o nome. Eu olhei assim, nossa, será que ele escreveu errado? Não, você escreveu certo. Eu que não sabia que esse negócio existia. Então, acho que é pedir ajuda para os universitários, né, meu? Para quem for aí do. Quem acompanha a gente aí no Facebook, no blog mesmo, se souber, por favor, responda. Ajude aqui, porque eu realmente não sei. É, eu realmente não faço a menor ideia. Mas assim, ó, se te ajude de alguma forma, olha, eu sei que a SanDisk é uma das melhores marcas de cartão, né? Então, eu acredito que isso não vai ter problema, não. É, o que está escrito aqui, ó, achei no site da SanDisk que está falando que não é compatível, não pode carregar imagens do formato RAW, não sei, você que fala bem aí, né? Então acho que não é muito para quem tá querendo ver coisas mais, como fala, mais profissionais, né, quanto a fotografia e que busca qualidade, não sei se ele é tão útil, não. Então, cara, e agora, só para não deixar em branco aí o nosso primeiro aniversário, né? Como eu já disse lá no começo, que a gente está entrando na segunda temporada. Vamos lá, vamos fazer falar algumas estatísticas, uns dados curiosos aqui desse primeiro ano. Por exemplo, eu estou vendo aqui no Google Analytics, sabe quantas pessoas diferentes entraram no nosso blog? Não faço Chuta ideia. aí, meu, chuta. Ah, né, eu não vou chutar porque vou errar feio. Chuta, pô. Não vou. Ah. 13.327 pessoas diferentes, cara. Nossa, eu ia falar 3.000, olha só. 3 mil, 13 mil, que legal, né? Mas o Muito pessoal tá legal. escrevendo pouco para nós, hein? Porque 13 mil pessoas, meu, e a quantidade de e-mail que a gente tá recebendo aí não tá muito compatível. Pessoal aí, vamos botar esse teclado pra se mexer aí, deixar a preguiça de lado e, pelo amor de Deus, né? Escreva aí, nem que seja para dar um oi. Outros É. dados interessantes aqui, ó: page views, que isso é uma coisa muito legal. 85 mil, velho. 85.350. O que é legal, o que prova o quê? Imagina assim, ó, 13 mil diferentes pessoas entraram, mas elas não clicam assim, ah, isso aqui é uma porcaria e saem fora. Não, elas continuam clicando dentro do site procurando outras coisas, né? Sinal de que a gente está produzindo alguma coisa de qualidade aí, se as pessoas estão voltando e gostam, né? Eu acho que isso é um dado muito legal, assim. Outro dado que. Assim, ó, para quem quiser saber coisa de fotografia, desligue, tá? Não vai ter mais nada relacionado à fotografia. Agora é só. Não, não se liga, pô. Você que é fã do podcast, continua ouvindo Não, aí são isso dados aí. interessantes, né? Ó, outro dado legal. Deixa eu ver se eu consigo ver os países. Ah, aqui achei. View full report. Vamos ver se aparece todos os países. Olha que legal, quantos países aqui. Eu não sei quantos países, mas aqui, ó. Brasil, Portugal. Aí tem algum lugar aqui que eu não sei o que que é. United States, Japão, Espanha, França, Itália, Alemanha, Canadá, Cape Verde. O que que é Cape Verde? Cabo Verde. Cabo Verde, United Kingdom, Inglaterra, Irlanda, México, Switzerland, Suíça, né? Argentina, Dominican Republic, República Dominicana, Haiti, Paraguai, Angola, Moçambique, Peru, Nossa, que Taiwan, legal. Austrália, Bélgica, Chile, Costa Rica, Macau, Bolívia, Colômbia, Turquia. Quem será que mora na Turquia, rapaz? Ó, se tu que mora na Turquia aí, pô, manda um e-mail aí dando um oi pra nós, né? Nossa, Cara da Turquia escutando. Tão longe, né, cara? eu fiquei surpreso assim, tipo, Macau, cara, que é... Será que pessoas procurando Não, não. Se informações tu em ficou surpreso português? com Macau, escuta essa aqui, ó. Venezuela, United Arab Emirados Árabes. Tem uns países aqui. Azerbaijão. Azerbaijão, caramba. Que país é esse? Azerbaijão, né? Nunca ouvi falar do Azerbaijão? Eu não, meu. Fica perto da Rússia, Bangladesh. né? Bangladesh, olha isso. Bangladesh, Belize, China, Índia. Dinamarca, Indonésia, Índia. Que legal, né? Luxemburgo, Malásia, Noruega, Nova Zelândia, Polônia, meu. Sweden. Sweden é o quê? Suécia. Suécia? Ah, isso aí. Slovênia, Uruguai. Oh, que bacana. Nosso bom e velho Uruguai. Pô, adoro Uruguai, meu. Que Eu legal, né, também. meu? E acabou. Tu vê, né? Quantos países foram? Tu contou? Não, não contei. Então vou falar de novo. Foram. Brasil, Portugal. Não, tô zoando. Ah, bom. Pô, é legal saber que tem tantas pessoas de tantos lugares, né, diferentes assim, e todos escutando. Por favor, né, se você é um dessas ouvintes aí, de um desses países exóticos aí, escreva para nós, deixe-nos saber quem é você. Nossa, mesmo porque, até se puder falar como é que chegou ao site e tal, porque é muito legal, né? Eu vi que, meu, países de língua portuguesa assim, na África, na Ásia, achei muito legal. Sei mesmo. Legal, né? O que mais que a gente tem para falar desse um ano aí? Foi bom, né? Foi, acho que a gente evoluiu bastante, assim. Eu, principalmente, na forma que eu editava o som. Bah, se pegasse como eram os primeiros episódios lá, Deus o livre, não dá nem pra comparar, né? Tanto é que eu peguei e reeditei todos eles de novo e coloquei tudo de novo, né? Nossa, e assim, e-mails também, alguns tão legais, né? Eu não esqueça aquele da Jennifer, né? Que escreveu pra caramba, assim, dizendo, pô, fez uma avaliação incrível do site e dando dicas. Nossa, Ah, e foi um muito resumão legal. geral de cada episódio que ela escutou, né? Nossa, foi muito bom. Bem Acho que legal não mesmo. esqueça. Pois é, né, cara? Eu acho que já tá todo mundo de saco cheio de escutar a nossa voz. Fazia tempo que a gente não gravava, e então acho que agora faz quantas horas que a gente tá falando aqui? Provavelmente esse vai Tá ser dando mais um dos tempo, né? episódios que vai ser repartido em duas vezes. Então, agora vocês já estão escutando a segunda parte. E a gente já estamos apresentando a semana de cansaço, né? É. Ah, não, e eu ia falar que eu só ia ler o último e-mail ali, mas eu me lembro que teve muitos e-mails reclamando, tipo, ah, que eu não consigo escutar tal episódio, ah, que eu não consigo baixar tal episódio. Olha, pessoal, o que muitas vezes acontece é o seguinte: tem problemas com cookies e history nos browsers. A melhor coisa a fazer é deletar esses cookies, zerar o browser. Eu não sei explicar o que acontece, mas eu sei que acontece comigo por alguns podcasts que eu acompanho. Tá? Às vezes eu vou lá e eu não consigo baixar o podcast. Dá como se já tivesse sido baixado, ou dá problema, eu não consigo baixar. Ou eu baixo e quando eu vou escutar tá vazio, não tem nada, sabe? E isso é o que eu faço. Eu vou lá, zero meus cookies, limpo a história lá. Ou muitas vezes, o que que acontece também? é problema com o browser naquele episódio específico. Por isso que eu tenho três diferentes browsers aqui. Eu uso o Internet Explorer, eu uso o Google Chrome e eu tenho o Firefox. Se não funciona em um, eu uso o outro. Se não funciona no outro, eu uso no terceiro. Tem muitas coisas que eu só consigo abrir em um, que eu não consigo abrir nos outros dois. Tem outras coisas que eu só consigo abrir lá no terceiro, que eu não consigo abrir nos dois primeiros. E assim vai. E essa é a vida. Enquanto não existir o browser perfeito, é o que a gente tem que fazer, tá? Então é a minha sugestão para vocês, que não, às vezes não tem nada de errado com um blog lá, com um episódio. O problema é no computador, é no browser em especial. Então tenta um browser diferente e é essa a minha sugestão, ok? E chegamos ao final, né? Eu já falei do grupo do Facebook, já falei do Twitter, esqueci de falar do iTunes. Para quem usar o iTunes aí, barbadinha, assine no iTunes e receba de forma automática todos os episódios no seu iTunes. Inclusive, eu tive um ouvinte, agora não me recordo o nome dele, e eu não vou lá procurar o e-mail dele para não perder muito tempo, mas que ele falou o seguinte. Do review que eu fiz da Nikon D600, ele falou assim: "Ah, por que que eu não consegui receber no iTunes?" Eu não sei, ele estava reclamando que eu tinha esquecido de colocar o arquivo em áudio. O que que acontece? É um videocast, tá? Ele não é um podcast. Se eu colocar o arquivo de áudio ali no post, quem assina pelo iTunes ou assina os feeds, ele vai receber esse arquivo de áudio que não tem nada a ver com o podcast. É um videocast, é uma coisa paralela ali, é um review. E aí, para não incomodar essas pessoas que assinam o podcast, eu não coloquei o arquivo em áudio lá, ok? Só para ficar entendido isso. Porque eu acho que é um propósito diferente, né? O propósito do vídeo lá é realmente o vídeo, então não faz sentido tu receber isso no, como se fosse um áudio, né? É como se tu estivesse olhando uma novela, só escutando as vozes e não olhando a imagem. Perfeito? Perfeito. Então tá, tem alguma coisa aí para falar ou já era? Já era, só que foi um grande prazer este ano. Pois é, foi um grande prazer para mim também. Vamos ver se agora a gente coloca a fofoca em dia, né? Porque faz 4 meses, 4 meses é bastante tempo. Tu tem muita Tem muito novidade, eu também assunto. tenho. Ah, e outra coisa, quem que tiver mais alguma dúvida, quiser saber mais alguma coisa específica aí de como é trabalhar no navio, só mandar um e-mail para mim que eu respondo sem problema nenhum, ok? Ok. Então tá, tchau, tchau, pessoal. Um grande abraço. Grande abraço para todos. Valeu. Valeu.